Prestem atenção. Prestem atenção. Porque agora. É a nossa vez. É a vez do Rob. Prepare-se. Vai começar o maior espetáculo do momento. O maior show de aparelhagem do porte médio. Mega Robson. O nosso fiel público recebe mais uma vez o maior show do porte médio do Pará. E aí, Pupilho? E hoje trazemos o que há de melhor em sonorização, tecnologia, fogos e muito som. Bora começando no Pupilho! Valeu, Fabrício Mix! Porradão sonoro, Fabrício Mix, sinônimo de profissionalismo, tamo junto! E muito som! Aqui, o show é profissional! Valeu, Pupilho! Pra começar a manhã! Denis e Kevinho, esquece! Eu, hein? Começando. Na moral, vai! Sem Neves. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Tô na área, viu? Aquela boca. Cobiçado! Tá procurando o cara aqui. O cobiçado do Pará. Deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro pa... Vai testando tudo aí, Irã! Ela gosta. Periféricos, vai testando nossos graves. Os nossos médios. Os agudos. Que a vibe do cobiçado começou. Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Tum-tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas. Felipe Cobiçado. Robson. Para de canela, vai. Perereca, vem. Perereca, vai. Perereca, só presta assim, ó. Vai, perereca, vai. Tamo junto. Vai, perereca. É parceiro de Garra Tech, já na área. Vai. Alô, Celo GDG. Alô, Diego. Segura o domínio do depósito, meu parceiro Fábio Góes. Vamos junto. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Ana. DJ Felipe é o cobiçado. Toma. Bate essa pepeca, bate! Eita, é o DJ GBR! Na casa cozinha, toda escola, vinha eu rebentei com ela. Dois roupas e. Bora que deu sede, vem de embora! Vem com a vida dela, mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane. Lá vai pirocadão, no grelo da putinha. Lá vai pirocadão! Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá, alguém pode dar dois tiros, então dois. Dá dois tiros aí, Nil. Pra Nengê um assalto pica, pra Nengê um assalto foda. E a Fantasmilha. O Pioro, mas vale. Hugo Lima, o Cássio Caçapá. O Cantinho do Juan. Só falta a nossa troca. Vamos junto. É o 5-7. Bora toco, bora tomar uma, toco. É o 5-7. De xoxota, nossa tropa. É o 5-7. E a 5-7? É a tropa dos mais encarados. É, aê. Da nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. É o 5-7 de xoxota. Toma na tia cavara. Se bota um pouquinho, ela perde tudão. Mas se bota tudão, ela perde que para. Se você... Toma na tia cavara. Toma. DJ Felipe Cobiçado. Tô na área, garoto! Toma. forte, tamo junto! Felipe, meu xará bate no peito e diz qual DJ que tá valor. O cobiçado do Pará. Toma! Na moral, vai, ó, na moral, vai, ó, na moral, vai. Vai. Na moral, vai. O David Pitbull. Paulo Chicotada, tamo junto. Na moral, vai. Estamos uma verdadeira família. Família. É aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Fala, Juliano. Dá conselho pro outro se levantar. Quem tá comigo, parceiro aí? Aquele teu amigo fechamento, quem é teu amigo, parceiro? Não te abandona por nada. Até mulher vocês trocam, abraça ele aí. E a tua amiga que é fechamento. Até teu ex tu libera, Abraão, não tem frescura não. Porque vocês são amigas e não vai ter um casal, não vai ter pessoa que vai desunir isso. Vai! Amigo! Fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Robin Hannigan! Hoje nós em conversa. Ele empresário Andy. Decidido, né? À toa que eu me joguei. Alô, meu primo Michael do Ishi, segura! Me joguei pro André. DJ Felipe Cobiçado. Eu! No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Tu tá como? Eu parado no bailão. No o Dedé Mágico do canal. O Márcio Seixas, meu parceiro do Curió. O popozão no chão. O molecote, tamo junto. O Caco da Tasmilha. O Alê. O Pablito. Moleque do canal, tamo junto. No bailão. Para Vingador! E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Quem tem uma amiga bandida, dá-lhe um gritão, aê! Agora quem tem um amigo corno, aponta pro teu amigo corno aí. Aponta pro teu amigo corno. Agora quem tem um amigo viado, dá-lhe um gritão. Vai começar! DJ Felipe Cobiçado. Risadinha agora. Só até caiu aqui meu celular. Vai, vai! Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente. Quem sabe canta, vai. Vai tomar no olho do seu cu. Ih, rapaz. Segundamente. O quê? Vai pra puta que pariu. Ih, rapaz. E terceiramente. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh. Hugo Chabino. Oh. Família Canastra, tamo junto. Oh. Bora, Gustavo. Oh. Daniel Cardoso, tamo junto. Oh. Isso tem moral, comissário. Novinha filha da puta. Eita porra, caralho, novinha filha da... O Leonardo Santos, Pachece. O Cássio Oliveira, fechadão, com o cobiçado. Vai, vai. Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. O que, rapaz, tu aprendeu? Aprendi na faculdade, vou te ensinar. Eu dou mau valor, não vou mentir. Levanta a mão pro... Equipe, é nós no balde. Desde o tempo do Isaac. Chupa, xoxota, na maciota. Chupa, xoxota é uma coisa linda. Meter a língua da sua vagina. Só não gosto que nunca fez. Chupa, xoxota, na maciota. Chupa, xoxota é uma coisa linda. Meter. Hoje mais um domingão de Robson e Porradão Sonoro, nosso convidado. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Bora, Leonardo. Zoar. Bora, Lucas. E depois que ela mamou. O Henrique Pio. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. O bonde teu. Quem sabe? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vai mexer na bunda, não esse é modo papá, papá, papá, papá, papá, papá. Felipe Cobiçado. Vai mexendo. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Namorar pra quê? Quer amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o quê? Namorar pra quê? Quer amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Tá segurando! Novinha, eu quero te ver com. Sim, novinha. Não abandona o bonde da gente. Que no. O Daniel da Batfly! Tu tem moral. Tu tem moral, Daniel? Ela, DJ Felipe, é o cobiçado. Henrique Gachabaixo, Gustavo, família Canastra. E peso, oi. Meu parceiro Henrique B. Oi, que no ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. E os paparazzi hoje no Bombinho, como estão? E os paparazzi? Quem tá solteiro canta? Paparazzi. Pode boa fase, pré eu vive pós. Tumultuou tudo. E de novo passou batido. Ah, o cobiçado é liso. A novinha linda que mora aqui no lado. E o quê? Tá cheia de papinho no WhatsApp. Tum-tum. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinha se encantou. E a novinha? A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Ô, meu parceiro de Garraited, primeira dama. Bora pra cima, Fábio Gó vai segurando tudo, Gustavinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Fabrício. Se você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou... Sempre acontece isso. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela. E o pipirinho é o Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Pipirinha no corte. Eu vou virar um Zé Droguinha. Fura da noite. Avalu, só que... Vamos junto, garoto. Avalu, preferi o Zé Droguinha. Não curti tanto. Fora Lini Lima. Minha parceira Tereza. Flotilis. Fala, meu parceiro. Macaquinho. Mas fica suave. Fora Davi. O quadradinho. Um Zé Droguinha. Alô, Rana. Isso não é um curso, é um curral. Felipe Cobiçado. Essa novinha. Tô querendo essa novinha. E pra eu não perder. Ela, eu vou virar um Gastão Municão. Curtindo essa novinha. O meu parceiro de menor da van. Novinha, pra eu não perder ela. Dame de depósito. O mais distribuidor de bebida. Uma gelada no Jurunas. Bora, Dame. Felipe Raposo. E toda a galera, tamo junto, Bilibinho. Hoje é mandelinha de quebrinha. Eu vou quebrar. Mas nova e tomar uma garrafinha. E hoje? Hoje é mandelinha. Você que tá no Uno, vivaço lá na frente. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. É o Uno do Júnior, mano. Hoje eu tô querendo. É o do Ju. Muita ousadia. Eu vou pro. O maluquinho. Atrás. O molequinho. Minha, eu vou pro bar. Vira jardim, tamo junto. Danadinha, pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Oi, oi, oi, oi. Quem tá solteiro? Quem tá feliz da vida? Quem tá feliz de rock doido? Que vai sair daqui direto pra beiradinha? Vai acordar amanhã, meio-dia. Pega a mãozinha pra cima. Se tiver aquele clube do Remo, dá-lhe um gritão, aê! Cadê a galera do Remo que foi campeão hoje? Remo! Mas quem bota fé com o Paysandu vai ser campeão para esse, faz barulho! Paysandu! Pode chegar que começou! A domingueira mais top de Belém do Pará! pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile. É Joe! Ah, solta o cara! Me solta! Oi, oi, oi, oi, olha o quadradinho como dança. O homem é bom, o homem é bom. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. O meu parceiro Kleber, deixa eu dançar, deixa eu... Do palio espetacular, tamo junto. Deixa eu dançar. E a volta dele, meu irmão. Me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Olha o look, vai doidar. Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu... Alô, poro. Sabe aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É daqui pra beiradinha. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá feliz da vida, bota o copo pra cima. Quem tá tomando latinha, bota pra cima, hein? Bota pra cima, bota pra cima. Um brinde a todas as nossas amizades. Um feliz carnaval pra todo mundo. De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas. Juliane, de esse bailão. Vai, safada. Bora, Esté. Bandida. Só a safada, vai. Oi, safada. Bandida. Quer dar pra mim ser amigo? Toda a comitiva aí do bloco, caçafada. Tá todo mundo com a gente. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. É os caçadores de cachaça. Quero arrumar mais confusão. O bloco número 1. Só quero ver a tamo junto. Curtir esse bailão. O Guilherme, o D. Sabe? O DT. Breda Reis, o Eriton Santos. Luke Delas. Rodrigo Alves. Os abusados, tamo junto. Safada. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, oi, oi, oi. Mas a novinha ela tá assustada. Ela é braba no caô, mulher. Olha o barulhinho do amor. Olha o barulhinho do amor. Que é filho. Olha o barulhinho do amor. Que é filho. Olha o barulhinho do amor. É só botada, botada, botada, botada. Botada no popô dela. Botada, botada, botada, botada, botada, botada. Segura a pupinha. Botada no teu popô. É só botada concentrada. O Gustavo Maciel. Tá aí com a gente, doirando tudo. Olha o barulhinho do amor. Querida. Olha o barulhinho do amor. Olha o barulhinho do amor. Quem tem um amigo machador aí? Quem tem um amigo machador aí? Quem tem um amigo machador? Aqui tem um amigo que paga todas. Traz a mulher pra festa. Paga tudo. Ele paga a pulseira do camarote. Ele paga 10 combos no camarote. Mas na hora de ir embora tu já sabe. Você pagou a bebida que ela quis. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia. E meu parceiro Davi e a Tereza. Vamos junto, Flor de Lis. Bota no telão, Fagner e Flor de Lis aí. Pra registrar tudo, tá ao vivo. A festa. E ela? Ela foi embora. Sempre leva a colega. Ou até as colegas. Sempre o cara fia da colega. E o quê? E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida, camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e quem comeu ela o Madrugão. E se fudeu, e se fudeu. Pagou Rodriguinho, camarote, do Guamá para Rodriguinho. E se fudeu, 24 horas lá do Rob. Pagou bebida e quem comeu ela fui. Alô Madruga. A fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma. Alô, quadradinho! Já faz tempo. Uhul! Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão. Olha o toco! E te taco, taco, saca, toco. Boto o colchão no chão. E te taco, taco, e te taco, taco, e te taco. Rafinha! Fico o dia inteiro falando. da minha. Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. DJ Fagner, só se aí comigo, Robinho Haring, Rafinha TVG. Ainda, e os perreque, que tchau, pra inveja. Que tchau, tchau, tchau, bye bye. Os perreque, tchau, pra inveja. Bora, Jonathan, tchau, meu fogueteiro. Os perreque, tchau, pra inveja. Tchau, tchau, tchau, bye bye. Os perreque, tchau, já mandei. Pra inveja, tá ligado, né? Vai, vai, vai, vai. Foi, bye, bye. Fico o dia inteiro falando da minha. O nosso grande amor. Critica. É muito amor envolvido aí, né? Você não, não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano e ciclano. Meu parceiro Bruno GDC. Bora, Bruno. Ele pora, tá na manha. Pros beco e tchau. Pra inveja. Tchau e tchau. Meu parceiro Henrique. Caixa baixa, Henrique Binho. Junto e misturado. Pra inveja, tchau e tchau. Já foi, oi, oi, bye, bye. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando aí, já tá quase na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já segura o molequinho. Tu acha que não tá tarde? E a culpa não é minha. Nem pergunta se eu tô bem. A culpa é do Juninho. A culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha. A culpa do cobiçado. Ele que tava gostosinho. Para mais o Duim. Mais tarde. A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso e fez sal tudo. A culpa não foi minha, a culpa foi. Bora, estressagem. Que tava gostoso e fez o meu parceiro Natal do céu da bancadão. Meu vizinho já tirou. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Hugo Lima que tava. Caço Caçavar, o Cretinho do Rô. A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar. Agora ela fica doida, hein? Perturbada. Perturbadinha! Ai, papai! Toma, toma! No baile do Tadeu, ela se solta. No baile do Tadeu, ela se solta. Minha amiga Célia Lopes, ela joga aqui comigo, um abraço muito carinho, Célia. Tamo junto. Essa não perde uma domingueira. Oi, rebole não se cansa. Pararam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. O que ela faz quando ela geme? Pam pam pam. Ela tira para tchaca pra botar na boca. Pam pam pam pam pam pam. O que ela faz? Ela tira para tchaca pra botar na boca. Ela tira para a boca pra botar na tchaca. Ela tira para tchaca pra botar na boca. Ai, que beleza. Manda ela. Ela tira para tchaca pra botar na boca. Ela tira para a boca pra botar na tchaca. Ela tira para. Ai, manda ela. Assim, ó. Só presta assim, Júnior. É o Delin, vem. E joga lima, e joga lá pra cima. E joga essa mãozinha que o bagulho vai doidando. E o cobiçado vai tocando, vai. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vou catucar seu boga. Vem catucar meu boga. Vou catucar seu boga. Vem catucar meu boga. Vou catucar seu boga. Vem catucar meu boga. Vou catucar seu boga. Vem catucar meu boga. Eu fui catucar seu boga. O Pelado, família. Catucar meu boga. Caralho. Borussia da TF. Caralho, catucar. Bora, Pelado. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer. Galera da barbearia. É o Dom Juan. Eu só te chamei porque tu... Bora, Juan Cleitinho. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso. Eu nunca tomei. Quadradinho, tu já tomou no boga? Tomei, mas eu posso. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vou. Boca do Casil Boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil Boga. O Thiago K. Cardoso, o Jean Rodrigo, o Jefinho, o Cassiano e Gabi. Família Forte, tamo junto. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ei, aê, no escurinho! Formar um pompinho numa boate, Dami! Transformando! Bora começar a esquentar tudo! Já estamos ao vivo, viu, gente? Estamos ao vivo! Vai passeando meu move! Vai brincando nas luzes! Para que o bom Billy se transformou numa boate! DJ Felipe é o cobiçado! Silêncio total! Daqui a pouquinho tem o show do Rob, tem Júnior Eletrizante, tem Jefferson, mas quem faz a onda é vocês! Sai do chão aí! E vai doidando tudo! DJ Felipe Cobiçato. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida esse caralho. Solinho. Fala aí, gente. Fazer um convite pra vocês. Todas as quarta-feira tem cobiçado Tom Mix. E convidados no Coliseu Pub todas as quartas, viu? E às quinta-feira tem cobiçado e Vaguinho DB no Templários na Doca. Sexta, sábado e domingo a gente se encontra pelo Robinson. Um aviso muito importante: o preço da cerveja, R$22 no bar, R$24 na mão do garçom, viu? E a mesa é 10. Não pague mais que isso. R$22 no bar e R$24 na mão do garçom. Então bora começar o show! O show virou um espetáculo. Novo Robinson. Espetacular. Bora começar. É a vibe do Pompeiro dominando tudo. Bora, Marcelinho, prepara tudo que o bagulho vai começar a esquentar. Prepara. Prepara. Um, dois, três. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, Daddy. Hey, hey, hey. E bota lá pra cima, bota lá pra cima. Hey, oh, hey, oh, vai. Explode o bagulho. E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Vai, vai, vai, vai. E bota lá pra cima, bota lá pra cima. O bagulho vai doidando. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Não para, oh! Sacode, hey! Estremece, oh! Olha o bagulho, hey! E doidão, oh! E o cobiçado, hey! Detonando tudo. Mais alto, mais alto, mais alto. Mas ela ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra batido, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. Os caras doido! Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Tá Lauro, Tordi, o Pedrinho, o Playboy, tá todo mundo. Ele tá tocando. E toma, toma, toma. Vai descer. Valeu um assalto pego, valeu um assalto foda, mas valioso piorou, mas valeu. E a tropa? Minha nota nossa tropa. É 5 sangue de xoxota. Minha nota nossa tropa. É o seu... Bora, Thiago Lobato, tamo junto. Tropa. É o seu concete de xoxota nossa tropa. É o seu concete de... E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Hoje eu vou para a marola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Bagulho doido! Toma, toma, toma, toma! Hoje eu vou para na beirada! Eu vou para na beirada! Para do no bailão! No bailão! Uhul! E pro pauzão! E pro pauzão! E tamo no caqueado na batida no giga! Segura no telão, Wagner! J. Salgado! O melhor salgado de Belém do Pará! Apaga tudo que o show vai começar. Vai apagando. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Já começou, porra. Bagulho doido. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? E tatuagem cicatriz. Passagem. Bora, celo da GDG. Passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O meu parceiro Nil Chocolate. O homem da fantasia. Passagem na cadeia, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma no caqueado, toma na batida! Toma no caqueado, Rodriguinho do salão do Léo! Tá comigo! Toma, toma, toma! O bagulho vai esquentando e o cobiçado detonando tudo, tudo! Detona! Detona! Explode o bagulho! E bota lá pra cima! Hey! Oh! Hey! Toma, toma, toma, toma! Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Quem gosta dessa é o Fabrício Mix. Alô, meu parceiro de garra e tag. Bora de garra, bora de garra. Tá mil grau, tá mil grau. E o nome dela? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha, não. E meu parceiro? Neto Vidro. O nome dela é Jennifer. Bora, Netinho. Eu encontrei ela. Cadê Regina? Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Alô, Diego GDG. Explode o bagulho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o bagulho e doidando. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Vai, vai. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Mas ela quer dar pro bandido, não importa onde. Ela dentro. Mas deixa você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. O Fabrício, dentro do carro. Primeira dama aí com a gente. Hoje vai ter ousadia. Alô, Fabrício. Tá segurando, vamos lá. Senta, senta, vai. Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim, não me catuca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é obrigador. Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela mamou. E a rê? E a rê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O pau de pelo. E a rê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O pau de pelo. Eu vou até segurar na batida, porque o homem é nós. O meu parceiro, o meu parceiro Kleber, do Palo Espetacular, é a volta dele. Alô, Kleber, tu te esconde, tu tem moral. Parceiro do cobiçado, do Júnior, o homem do Palo Espetacular. Toma! Vai Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro Vale da Garoa, ai, com a intenção de beber. Te vejo no baile, já chego zaando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu título, sua proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Lá DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A melhor produção em áudio pra você. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que Felipe do Forte. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro bar e... A intenção de beber. Te vejo no bar e já chego zaando. Do jeito que você gosta. É Davi. Te deixo excitada, te levo no meu piso. Só proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tenho dito, pode avisar todo mundo, quem é hobby, vai pro hobby, toma! Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson, quem é hobby? Quem é Robby? Alô Marley, brota aqui, mano. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Vai pro Robby, porra. Toma, toma, toma. Toma no caqueado. Toma no caqueado. Um, dois, três. Aí vai. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Tá de pirilha no corte. Toma, tá de pirilha. Tá de na cortada. Toma, tá de na cortada. Um, vai. Toma, toma, toma, toma. Segura, Celo. É muita pressão no teu corpo, Damis. Saudade de ti, moleque. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Dali, Pop. Toma, toma, toma, toma, toma, Pop. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Liberado. Liberado. Liberado. Vai. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga e acende tudo agora. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Tem, tem, tem, tem, tem. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, toma, toma, toma. Pisadinha, Fabio. Toma, toma, toma, toma. Quem gosta é o Robinho Hardinger. Muita pressão, Robinho. DJ Felipe Comissário. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma no caqueado, na batida, no gingado. Toma no caqueado, toma no caqueado. Toma no caqueado. Segura do que Gold no telão aí, meu parceiro Fagner. Segura, segura, segura, segura. O bango virou. Agora veja só, o jogo virou. Eu quero uma agonia. Começo no botão. Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. Maracho. Uma poderosa sua. O Dedê, moleque dos canal, tamo junto. Paulo Henrique, Paulo Calado. Henrique. Vamos lá, comissário. E meu DJ. E aí, Júnior, como tá por aí, maninho? Tá só filé. Hoje o Pupino socado de bunda a bunda. E eu quero mandar um forte abraço pro grande parceiro Kleber do Pário. O cara que tá de volta. Esse é parceiro aqui do Eletrizante, claro. Do Comissado. Tamo junto, Kleber. E é nóis. E o Pupino vai pegando fogo. Já já tem o Eletrizante. Enquanto isso, o Comissado vai detonando tudo. DJ Felipe é o Comissado. Toma na batida, na batida, na batida. Pish, pish, pish, pish, pish, pish, pish. deixa no batidão, vai, deixa. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, Júnior! Deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, garçom maluqueiro! Minha amiga Jack Paula, na retaguarda, o pop da coxinha tá todo mundo endoidando. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Olha o garçom! Deixa no batidão. O Manicão tá aqui com a gente, comissário. Deixa no batidão, deixa no batidão. É o Manicão! Toma! É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile. O Gustavo da família Canacha. O Henrique Cachabaixa. O Henrique Pio. Cachabaixa, todo mundo junto. O Lucas Reis. E a primeira dama, tamo junto. Joga as duas mãos pro ar. Joga. Roberta Pinheiro. O meu parceiro Hugo, papai do ano. Joga as duas mãos pro ar. Bora, Adriano. Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga. Bora, David. Alô, meu parceiro Diogo Lajega. É bom, quando ele entra o som é dobrado. Dobrado, David. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Mas tem aí, Celo. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. É cocada boa, não é? É cocada boa. Ui, papai. É cocada boa, não é? É cocada boa. O Leonardo Santos, o Cássio Oliveira, tá na área comigo, meu DJ. Bora, Felipe, meu parceiro Adriano, do Guabá. O DJ da Cremação, o Adri GDG, o Diego GDG, o Celo GDG, tá todo mundo, bora, Minas GDG. O Quinho, tudo certo, a Roberto, o Diego GDG. Abraça a esquerda que abraça a direita. O cara manda forte abraço, meu grande parceiro. E toda a galera lá do Bloco, os Caçadores da Cachaça. E já confirmado, eletrizante, domingo dia 24, não é isso? O eletrizante por lá pra fazer muita onda no Bloco, os Caçadores de Cachaça. E aí, comissário, como tá por aí? Aqui na minha direita, como tá bonito, por aqui nos camarotes. A nossa retaguarda aqui tá bacana, tá legal. E nosso parceiro aí dos Caixa Baixa, meu parceiro Henrique Vinho, tá todo mundo. O Popi da Nike, o meu parceiro Thiago. O Thiago, diga-se de passagem, o rei das marcantes. Thiago, Thiaguinho. Considerado. Meu grande parceiro Edgar Hightech, vem na primeira dama, tá aqui com a gente também, comissado. Meu grande parceiro Celo, vem o Fábio Góes, a falta do Fábio. Falta do Fábio, comissado. Tamo junto. O Augusto. Da produção do Retrô, tamo junto, garoto. O time menor da van, parceiro lá no fundão com a gente. Meu parceiro Natal, Pit Grill. Tá todo mundo aí com a gente na esquerda. Roberta, Esther Sarge, tamo junto. Gustavinho, tá todo mundo doidando. Bora, Júnior! Meu grande parceiro Cássio dos Caçafada e ele, Hugo Lima. E toda a galera, tamo junto. E o comissado vai detonando as melhores e as principais. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Bora, Júnior! Bora pra cima, pô! Bora, Talibá! Pra Talibá, juntinho com o Andréia Coelho, tá aqui com a gente, tá sendo bom? E o Marcelinho ao lado, né, Marcelinho? Ah, desgraçado! Aumentando. Muito love! Aumentando, é Marcelinho! Aumentando. Bola explodir tudo, pô! Agora vai! Aumentando. Pô, vem me agoniar, não, babá! Minha barbearia do Juan, o meu parceiro Dieguinho também. Vai de boca no lado esquerdo do hobby. Vai sentando. Então conhece, conhece, conhece. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Essa Tereza conhece. É, conhece. Segura o salão do Léo no telão aí, meu parceiro Wagner. Conhece. Até perdi meu celular aqui no comando. Conhece. Ótica Oliveira, bota no telão aí, Wagner. Ótica Oliveira, chega na sua loja física. Vamos junto. Fúria da noite, ao lado do Caiozinho e o Pipirinha. Bora, Pipirinha! Nossos cachamás, é nós! Wesley Rosa, meu parceiro Naipe, tá aqui com a gente dos Pânicos. É nós, garoto! E no Santorini na produção. Só na mãe, né, Naipe? Nem o Fúria da mãe, é só na mãe. Cabiçado! DJ Felipe Cabiçado! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra... Fora da guerra! Hoje nós nem conversa. Olha o Kiko, o homem da iluminação. E nem é à toa que eu me joguei numa dela. Quem tá afim de beijar na boca nesse carnaval aí? Quem tá afim de fazer a mão gostosa nesse carnaval? Porque só presta se beijar pra mais de 10 bocas na folia. Então, prepara aí, viu, gente? Dia 3, agora, tem bloco cochicho. Dia 3 de março, tem bloco cochicho no Jurunas. Cobiçado detonando. E dia 10 de março, tem cobiçado no Galo Elétrico. Tom Mix e muitas outras atrações. Fora os arrastões que eu vou levar no meio de fevereiro, vou te animando na manhã, viu? Então, bora nessa! Que eu me jogue no Mandela. Que eu me... Prepara pra subir! Eu parado no baile. Ela com o ponto. E aqui com a gente, meu grande parceiro Henrique. Vem o Endel, o Joe. O MSO Playboy, tamo junto, é nóis. Eu parado no baile. No baile, ela com o E o popozão, e o popozão no chão. Quem já tá louco de cachaça faz barulho. Quem tá louco aí? Vai voltar pra casa. Quem tá loucão? Bota pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Quem vai chegar em casa? Bota a mãozinha pra cima. Bota a mão pra cima. Bora, Bob. Foi na minha casa, não. Hoje eu vou ver. O Bob molequinho. Bora, Joyce. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar uma caçução. Hoje eu... Hoje eu vou virar. Só for para meio dia. Hoje eu vou beber. DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Toma! Bebe água! Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Bora agitar tudo! Biri, biri, biri, biri, biri, biri.